Salvador 35216, pequeno desvio à direita para livrar formações. Gente, reporta no final 35216. Voltará. Condo 077, request taxi. Condo 077, taxi approved by from 1 India until holding point 100. At the holding point, call tower 18 small 60, ultimate heading 1020 now. Condo 077, taxi via apron 1, India intersection, holding point runway 10. When reaching holding point 118.6 tower at QNH 1020. Have a nice flight, Condor. Have a nice evening. Firme para o controle. Romeu Bravo, Alfa Tango, aciona a identificação, voa na torre de Mari, reporta para a descida, contato radar estabelecido a 90 milhas, sudoeste de Salvador. Voo 889, liberação na Chametax, portão 09. Ok, eu no 885 no 9 autorizado. Salvador, boa noite, é o voo 604, passando 190 para 150, Serra da Mari. Voo 604, sua identificação, estado já Serra da Mari. Para 2 mil pés, ajuste no 020. 2 mil pés, Serra da Mari, 920, gol 9604. Confirmando a altitude do gol 9604, cruzado 2 mil pés na Serra da Mari. Afirmativo. Alô, trip 5216? Prossiga. Autoriza direto Aracaju? Aguarde. Eu vou direto Aracaju. Direto Aracaju, 5216. Taxi Gol 1885, 161 a bordo, 4 horas, 5 de autonomia, alternativa Galeão. Taxi Gol 1885, pátio 1 no Índia, ponto de espera, torno 186, ajustando 020, bom voo. Já, 1, pátio 1 no Índia, 186 no ponto de espera, 1020 agora, 885. Salvador, boa noite, Gol 1398, tá? Sem dúvida. Bono 398, estação de identificação, estou todos na chegada Mares, espera 3 mil pés, o ajuste 1020. Autorizado, chegada Mares, é 3 mil com 1020, Bono 398. Pátio Acurei, Condor 077, 1000, Transplant Level 330, moment departure. Condor 077, radio contact of departing, Headset Level 330, moment departure. Let's click back, Condor 077, Transplant Level 330, moment departure. Solo Salvador, muito boa noite, o Azul 4071 para Delta. Boa noite, Azul 4071, confirme a hora do plano. É apenas por 2347, mas a saída é confirmar para mim. Confirme o seu destino, Azul 4071. Para Campinas, no 360. Tente, Azul 4071, provável da EOLE da Bridge. Sim, obrigado. Webby 6748, Cocker Dam, descend 4000 feet, 281020, my arrival. Descend to 4000 feet, 1020, my arrival, Delta. Salvador Condor 077, is it an unrestricted climb to flight level 330? Condor 077, could you repeat please? Condor 077, this is a car that we talked about it. Salvador, left hand, stand for it, return to my school, back. Flyway 6748, maintain arrival. Roger. 52 no meio, chama Recife, 1285, alterna 125, decimal 45. 288-2545, é isso? 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 2685-2545, obrigado. Bom, no 604, está autorizado sinal ILS, posto estabilizado. Bom, na estabilizado no ILS, bom, no 604. operador, boa noite, o TAM 3662. A noite são 3662, Natal aprovado nível 370, via Pesulu 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5001, no controle 120.80. 370 autorizado para Natal, Pesulu 10, aerovia, decola pista 10. Poucas e par, curva esquerda pós 5001, no transponder, controle Salvador 1208, TAM 3662. TAM 3662, cotejamento correto, chame pronto. Portará. Para pushback, acionamento web 7527, posição 4. Web 5827, livre acionar, chame táxi, porta 104. Boa noite, voo 885, cruza 2000 na cidade Elmo. 7527 está autorizado, te chama para táxi. Ok. Confirma a aeronave que chamou para autorização. Oxana 6310. Oxana 6310, informação em curso ECO, Recife aprovado nível 350. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Upper Whisky 58 após 5576, controle 120.80. 350 Recife, falta 10. Perfil Puca, Caju, curva esquerda, Upper Whisky 58, 5576, 1208. Oxana 6310, obrigado. Oxana 6310, cotejamento correto, chame pronto. Camarada. Under 077 to report to passing level 160. Code passing level 160, Condor 077. Voo 398, ajuste 1020, direto Duna 2000. 1398, direto Duna 2000, pesa 9020, ajuste 1398. Web 6748, direct to Duna 3000, speed 220 for traffic coordination, over. Direct to Duna 3000, speed 230 knots, 6748. Solo Salvador, boa noite, TAM 3258, para autorização Fortaleza, informação ECO, está no 03. Gente, aguarde, copo, TAM 3258. Uhum. 5827, 1154, ao meu ver, 4 horas, no Fernando Guarulhos. Web 5827, Índia, ponto, espera, chame torno 186, ajuste no 020, bom voo. Ah, 4 mil. B04, localizador? Firma aqui, estabilizado. Positivo. Reduzir, chegar o trem, chamar a torre. 1186. 86, voo 9042. Go ahead. Yes, sir. Up the cable, the routing up the cable. This is upper whiskey 10 to receiver, or? Check your level now. Passing 160 on the 077. Can taxi now Recife frequency 12685, over. Okay, 12685, but good night, sir. Bye-bye. Bye. 3858, Fortaleza, aprovado nível 370, via Pesulu 19. Decolada pista 1-0, perfeito saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5002, controle 1-2-0-8-0. Autorizado Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 1-9. Saída Momo, transição Froti, controle 1-2-0-8, e o transponder 5002, está 3858. Está 3858, planejamento correto, chamei pronto. Chama lá 3858. Oh, tem alguma previsão para a cópia do Azul para 021? Fica na escura, senhor. Ah, ok. Eu falei duas vezes, o senhor não respondeu. Suba restrita ao nível 340 e vou hibride, voo no 885. 340 na proa de hibride, senhor. Desculpa, nós não recebemos a transmissão. Ciente. Decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge, curva direita, intercepta o Pesulu no meio após conforme a rota do plano. Transponder 5004, controle 1-2-0-8-0. 48, directly into 2000 feet, over. 2000 feet, 6048, thank you. Seu Pesulu no meio, 5004, transponder 208, é o controle do 4071. Azul 4071, Pesulu no meio, até Bravo Hotel Zulu após conforme rota do plano. Pesulu no meio, até Bravo Hotel Zulu e após conforme rota do plano. Azul 4071, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá. Salvador, boa noite, LGS 827, decolou. Ciente, acione normal do transporte. O 1885, chame Recife, 1251. 1885. Web 827, contato radar no acionamento do código. LGS 5257, passo a Lido, senhor. Livre. Lido, 5257. Web 6748, clear to the ILS approach. Clear to ILS, 1-0-6-7-4-8. Gol 398, Duna localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-6. 3-6, boa noite. Boa. TAM 3662108, pronto para pushback e acionamento. TAM 3662, livre acionar, chame táxi. Portará. Copy 6748, Duna, on localizer for landing, check landing gear tower frequency 1186. 186, incorporate. Salvador, West 527. 5827. Cidade, senhor, aguarde dentro, em breve vai entrar em contato. Romeu Bravo Alfa Tango, desça para 2000 pés. 2000 pés, Bravo Alfa Tango. Para o táxi, o TAM 3662, com 154 a bordo, 2h45, alternando Fortaleza. Titã 3662, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera, chame torno no 86, ajuste no 020, bom voo. Pátio 1 no Índia, 186, ponto espera, obrigado, uma boa noite. Boa noite, Whisky Yankee Tango, trem? Whisky Yankee Tango, Teresina 220, decolada pista no 7, perfil de saída Momo, após direto. Transponder 5574, controle 1208, confirme o pátio. Whisky Yankee Tango, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 86, confirme o PLB. Salvador, boa noite, calma 398. Estacionamento no 068, na 6310. Bono 398, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 398. Elton 3858. Oxana 6310, para espera acionamento no 06. Oxana 6310, livre acionar, chame táxi, portão 06. Obrigado, desculpe aí, colega da Gol. Solo, TAM 3858, está pronto para espera acionamento no 3. Inicia de imediato, TAM 3858. Afirmo. Livre acionamento, chame táxi, TAM 3858. Livre acionamento, táxi, 3858. Só confirmando, aguarde para início do acionamento, ok? Sim, 3850 aguarda. Whisky Charlie Mike, confirme o estacionamento. Gente, aguarde cópia, Whisky Charlie Mike. Para no preterir a aeronave que já iniciou o pushback, aguarde, ok? Mais 3 minutos para iniciar. Sem problema, 3258. 3258 da Juliette. Gente, mantenha-se da Juliette, vou no 398. Mantenha.